Venha comigo se quiser viver. Aqui é Joel Suki e eu já fiquei na dúvida se estava dormindo ou acordado. Aqui é o Jota e eu sonho em um dia ver o fim do Berserk. Tudo a ver, né? Aqui é Theo Lúcio e eu vivo tentando voltar pro mesmo sonho. É o que, mano? Tu disse? Consegui fazer isso, já consegui. E aqui é o Neto Mario e... No episódio de hoje a gente vai entrar nos mistérios da mente humana, né, cara? Vamos falar de os sonhos. Sonho que sonha depois de dormir, né? Bicho, eu queria cogitar essa, mandou essa. Posso gravar o cast dormindo, né? E-mails, e-mails. Correio. Vamos para mais uma leitura de recados. Vamos lá. E os recados de hoje, né? A gente tem muito, né? Na verdade, a gente tem muitos agradecimentos, né, a fazer. Aí, o primeiro deles é o Easy Nobre, né, cara? O nosso padrinho, né? O cara indicou a gente lá no HBD TV, né? Sigla zona dificílima, né? Trava a língua quase. Você não conhece, além de você ser louco, a gente vai quebrar seu galho, né? Botar o link aí embaixo. Pois é, né, cara? E a todos os novos ouvintes que o Easy Nobre trouxe pra gente, né, cara? Sejam bem-vindos. Sabe o que eu tava imaginando? É. Será que, como um bom padrinho, ele fez essa parada aí de presente de aniversário do Asilo? Cara, o presente de retorno, né? É porque tu sabe que quem é padrinho em todo aniversário tem que dar um presente, né, pro afilhado. Não, a gente agradece o Easy, cara. O Easy é foda. Apadrinhou mesmo a gente fica só agradecido por ter ele como parceiro, né, cara? Inclusive, se você não tá nem aí pro Easy nem nada, vale a pena você ver o vídeo de um jeito ou de outro, porque ele tá sorteando uns bonequinhos irados, né? Do Toy do Homem de Ferro. Pois é, cara. E o nosso mega recado que a gente tem pra dar nesse Asila Cash, cara. Esse recado é o mais foda de todos. Olha aí, cara. Esse aí é foda. Esse aí eu quero ficar até meio nervoso, né, de falar. Pois é, cara. Dá aquele friozinho na barriga, né? Pois é. Estaremos na Comic Con Fortaleza. Olha aí, cara. Pois é, cara. O Asileito aí numa Comic Con não é pouca coisa, né? O cara que é nerd sempre sonhou e ir pra Comic Con, né? Pois é, né, cara? Evento mega internacional aí. Está vindo pela primeira vez a Fortaleza, né, cara? Isso aí, cara. Pela primeira vez em Fortaleza, o maior evento, né? Eu acredito que sim. Nerd do planeta vai estar em Fortaleza. E o Asila vai estar lá. Aí o cara deve estar pensando, mas isso aí qualquer vagabundo compra ingresso, não sei o que, mas não vai ser bem assim, né? Pois é, cara. O Asileito vai estar lá. Porque assim, a Comic Con, como é que vai ser a Comic Con? A Comic Con vai rolar nos dias 28 e 29 de janeiro, fique atento. Tá chegando aí, vai ser um sábado e um domingo, corra porque os ingressos são limitados. Onde você compra, a gente vai botar o link aí embaixo, né? Infelizmente não é pela Saraiva. Mas você dá uma clicada aí e tal, a gente vai facilitar a sua vida. Vai ter uma parte especial aí na postagem, só Comic Con Fortaleza. Tem o link aí embaixo, né, cara, do site dos caras. Tem o Facebook também da Comic Con. E tem o Twitter também da Comic Con, que a gente vai botar aí embaixo pra você acompanhar, né, cara? Tem tudo, cara. Vai ser um evento foda. Se você é de Fortaleza, se você mora aqui perto, você não pode perder, porque vai ter palestras, venda de quadrinhos, workshop, mesas, videogame, tudo que é nerd. E o principal, né, de tudo... O Asila vai estar lá, né, cara? Exatamente, cara. A gente já tem aí duas palestras confirmadas, né? Exatamente. Já tem duas palestras pro sábado dia 28, a gente vai se apresentar pela manhã e pela tarde, finalzinho da tarde, a gente tá tentando ver outra coisa aí pra apresentar também à tarde, né, cara? Inclusive, se você é ouvinte e tá seguindo aí a Comic Con no Twitter ou curtindo ela no Facebook, dá uma cutucada lá nos caras, né? Peçam mais uma palestra do Azileito na Comic Con, porque a gente tá aí com tudo preparado, é só os nossos ouvintes solicitarem a galera. Mas, cara, não perde a oportunidade, vai ser muito massa. No próximo programa, na próxima sexta, a gente vai dar mais uma força, vai esmiuçar. E não esqueça que qualquer dúvida que você tiver, a gente tá aí no arroba Azileitor, né? Você que, rapaz, eu tô aqui no terminal da Parangaba, como é que eu chego aí e tal, como é que tá o movimento? Pode twittar pra gente, que até antes, durante e depois do evento, a gente vai estar assessorando aí todo mundo. Se você quiser, o Manel vai lhe pegar em casa e vai deixar lá, né? Na palestra. Exatamente. A gente podia fazer essa promoção, né, cara? Manel na minha casa, cara. Onde é o táxi do Manel. Inclusive, fique atento aí no Twitter e no Facebook, porque é muito provável a gente fazer isso. Ó. Não, mas vai ser foda, cara. Vai ter palestra, vai ter um monte de coisa na Comic Con Fortaleza, a primeira Comic Con. E, cara, vai pra apoiar a Comic Con, cara, porque se der certo, vai ter uma coisa muito maior vindo por aí, cara. Inclusive, a gente já tá preparado, a gente não pode dizer agora, mas fora as palestras, a gente vai fazer outras surpresinhas lá. A gente vai fazer algumas coisas que os ouvintes já haviam pedindo há muito tempo, mas no próximo programa a gente revela tudo e não perca, como que com Fortaleza. Pois é, cara, durante a semana a gente vai soltando mais coisas, a gente vai fazendo mais postagens sobre isso. Fiquem ligados no Azila, fiquem ligados aí no Facebook da Comic Con e no Twitter da Comic Con. Vai ser muito legal, cara, isso aí. E vamos pros e-mails. O primeiro e-mail é o do Lico, do blog Ex-Dorgato, 22 anos, analista de sistemas operacionais, Santo André, São Paulo. Fala, negrada, não me sobrava mais tempo pra mandar um e-mail pra vocês. Cara, no último cast pediram pra falar como foi que nós começamos a ouvir o cast. Pois bem, um belo dia eu estava no Twitter, confinado @dorgato. Olha aí, cara. Quando... Que descanse em paz, mano. Quando posto algo sobre desemprego. Eis que o Joel Suki me manda um tweet para ouvir o cast. Quando ele fez isso, pensei, porra, mais um daqueles malaca querendo usufruir do meu blog de sucesso. O cara querendo pedir uma parceria, né? É, até porque naquela época eu estava conseguindo bater 15 mil page views por dia, olha aí, cara. Não, mas assim que eu vi que eu que fui o cuzão. Aí, cara, aí... Bem cara. Feito. Não, não, mentira. Porque o cast era massa demais, né? Até hoje eu tô viciado. Quando atrasa eu fico puto, mas compreendo, né, cara? Provavelmente vocês leram isso depois do ano novo. Então, um abraço pra vocês, um feliz ano novo. E que esse cast faça alguém ficar rico. Olha aí, cara. Sejamos nós, né? Pois é, cara. Próximo e-mail é do Guilherme Bermel AK. E tem várias outras siglas aqui que eu não tô entendendo muito bem, mas ele tem 18 anos, é auxiliar de porra nenhuma. Oi, cara, outro ainda. Pois é, essa galera tá se... A empresa dele está expandindo, né, cara? Ele é pseudo-designer gráfico, nas horas vagas, e mora em Boa Vista, Roraima. Olha aí, cara. Inclusive, um abraço pros nossos ouvintes de Roraima, que são uma quantidade expressiva de pessoas, né, até? Pois é, cara. Ele já começa aqui xingando os caras, e aí, seus boiolas? É foda, né? Como é que os nossos novos ouvintes vão pensar que esse é um cast de respeito? Pois é, cara. Aquela coisa, né, cara? Dê dinheiro, mas não dê liberdade, né? Pra vocês terem uma ideia de quão jabuti é a minha conexão, quando eu comecei a baixar o Asilo, o último episódio que tinha saído era o 32. Caralho. Porra. Puta merda. Depois de demorar pra baralho, quando terminou, já era o episódio 48, eu comecei a escutar na ordem. Na época em que a minha Asilo era maior, eram até 6 episódios por dia. Olha aí, cara. Inclusive, você também deveria fazer isso, escutar na faixa de 6 a 8 podcasts por dia. De tanto escutar, até adquirir a porra desse sotaque cheio de gírias nordestinas, que isso, inclusive, é muito bom, né? Pois é, cara, o pessoal de outras regiões, a gente recebeu um Twitter também, galera começando a falar com sotaque asilesco, né? Isso é bom, cara. Sabe por quê? Eu tava assistindo alguns seriados medievais, inclusive assistindo o Senhor dos Anéis ultimamente. E o que eu acho engraçado é isso, mano. No universo de RPG, por exemplo, que muita gente que tá ouvindo a gente gosta, se tu sabe dois ou três dialetos, o cara é foda, né? Porra, pois não sei é, o quê, cara. Tal. Tem cara até que gasta ponto de inteligência só pra isso, né? Saber um outro idioma a mais. E os caras querem negar que o cearense é foda. Pois é, velho. Então o recado é esse. Abra sua mente, aprenda um outro dialeto a mais que algum dia você vai servir na sua vida. Rapidamente sobre o episódio 51, só tenho duas coisas para comentar que me deixaram muito puto pra baralho. Uma delas é o Face. Tu é alfabetizado em inglês? Porra, tu sabe que Face é uma palavra em português. É porque a galera tem a mania de falar Face, né, cara? O cara escreve face, aí o cara diz face, não sei o quê. Só que aí vai ter um problema, principalmente tem muitos ouvintes da gente também que são da área da tecnologia. O brasileiro em si, esses termos mais comuns em inglês, ele tem mania de ficar abrasileirando, né? Pois é, cara. Então a gente que convive um pouco com essa área de tecnologia pode lhe dizer, meu caro Guilherme, que a coisa tá sem jeito. Não vai mudar, a tendência é piorar, inclusive. Caraca. Enfim, galera, vou tentar voltar a comentar individualmente alguns episódios. A gente agradece, se você puder mandar e-mails, principalmente comentar. Comentar junto ajuda a gente pra caramba. Pois é, cara, os comentários. Comente aí no cast se você não é acostumado a comentar em podcast, cara. Comenta aí que a gente sempre gosta, né? Pois é, e ele aqui diz uma curiosidade. Pra quem pensa que é só no WoW, em Roraima também a galera cavalga em javalis gigantes. É isso, cara. Se ele mandar uma foto, a gente faz um cast sobre o universo dos javalis também. Aí no final ele faz o merchan dele aqui, ele tem um blogzinho aí, tudo sobre o nada.info. Olha aí, cara, tem um link aí embaixo. E ele faz uma piadinha aqui com o Theo, dizendo que se os javalis em Roraima são gigantes, o que dirá as baratas, né? Pois é. Próximo e-mail do Thiago Costa Santos, 25 anos, estudante de engenharia civil de Almenara, e morando em Belo Horizonte, mas sempre em Minas Gerais. Olha aí, cara. Sou muito asilado no cast de vocês. Antes dele, eu escutava muito o cast do Portal do Vale Tudo. Pô, Vale Tudo, cara. Cast sobre Vale Tudo. Olha aí. Desculpa. É, realmente esse aí pegou a gente desprevenido, né? Mas um abraço pra galera do Vale Tudo. O UFC, né? Descobri o site de vocês meio que por acaso, pois eu estava pesquisando sobre tirinhas do Zodíaco. Olha aí, cara. Pessoal das tirinhas do Zodíaco aí. Encontrei o site das tirinhas e o seu, que tinha uma tirinha deles, no mesmo dia. E foi realmente um dia de muita sorte, olha aí, cara. Ou como diria o amigo Easy Nobre, esse foi um bom dia. Sim. Sei que esse dia eu escutei o cast de histórias de chatice. No início eu não entendia muito bem o que vocês estavam fazendo, mas logo eu me adaptei. Já... Inclusive, para os ouvintes novos, né, que deve estar tendo alguns aí, isso é normal, cara. Se você estiver achando que a gente estiver estranhando o sotaque, no segundo programa já tá tranquilo. É só você ter um pouquinho de paciência. Inclusive, teve um ouvinte aí no Twitter que achava que a gente era um cast tchecoslovaco, né? Alguma parada dessa, né? Um abraço pro presidente da Tchecoslováquia também. Já que eu moro em BH, mas sou de Almenara, que é a última cidade de Minas antes da Bahia, então o sotaque não foi nenhum problema para os meus ouvidos. Inclusive, nesse momento, estou curtindo férias na minha cidade natal e espalhando o cast. Olha aí. Cara. Muito bem, muito bem. Isso é uma dica excelente. Se você também está de férias aí, em Almenara, espalhe o cast para essa cidade. Pois é, cara. O cast tem que se espalhar igual um vírus, né? Inclusive, se você é amigo do dono da rádio difusora de Almenara, peça pra ele botar na rádio também, que a audiência vai bombar. Ele vem espalhando cash pra todo mundo que ele pode, inclusive obrigando algumas pessoas a escutarem. Porra, esse bicho merece uma salva de palmas. ouvinte do Azileito tem que ser assim, cara. Pois é, cara. A galera tem gostado muito das histórias, principalmente da técnica pra pedir pizza do Manel. Porra, essa daí é clássica. O famoso triângulo de mão da altura da testa. Olha aí, cara. E ainda tem o gadgetzão, né? Que esse bicho faz o triângulo com a mão, com a língua, né? No meio... Essa daí é pesada. É pesada, né, cara? É. Pô, vou ficando por aqui, pois meu e-mail já está ficando deveras extenso. Só que aí não posso deixar de dizer que já escutei quase todos os episódios e que a partir desse vou tentar comentar mais. Olha aí, cara. Caramba, olha aí, mano. Isso aí deve ser promessa de 2012, né? Pois é. O cara disse que vai parar de beber, não bebe mais Coca-Cola, não sei o quê, e vai comentar no Azileito. Pelo menos o cara teve a preocupação de fazer a promessa, né? É, ele diz aqui que vai mandar mais e-mails com histórias verídicas pra rivalizar aí com Iron Man. Olha aí, cara. Olha aí, competição, hein? Competição. É. Próximo e-mail aqui é de Nádia Sofia, 23 anos, estudante Juazeiro do Norte, Ceará. Olha aí, a Nádia, ela pode vir pra Comic Con Fortaleza, hein? É, cara, pode ir. Bora perto e tal, vai ser foda. Inclusive, a galera do interior aí de Fortaleza, né, cara, pode vir aí pra Comic Con. Vai valer a pena. Fala, meninos do Azila, tudo na paz? Nossa, eu amei o Azila dessa semana. Com certeza uma ótima forma de começar o ano novo com o pé direito. E rindo muito com vocês, claro. Só tem um protesto a fazer quanto a esse cash. Sobre a colocação do Jota. Olha aí sempre o Jota, né, cara? A galera. É, só uma outra observação. Esse programa, cara, teve muitos e-mails e muita gente... falando muita coisa do Jota, então a gente não pode ler tudo, mas saibam que a gente sabe o que vocês estão falando sobre o Jota. Quanto às mulheres não gostarem de música e sim de dinheiro... Olha o Jota. É a opinião dele, né? A gente não pode censurar. Pois fique ele sabendo que eu amo muito música. E certeza no meu MP4 vocês acharem sempre um bom rock... como Queen, AC/DC, ou um belo reggae, como Bob Marley, e nunca vão achar forró, pagode, swingueira e principalmente o latino. Olha aí, cara. O pro Manel, é essa aí, não foi, cara? Aí é polêmico. Esse Azila foi muito perfeito. Eu apoio o Joel com o fato de eu odiar a Luiz Alta no trânsito e odiar as novas estrelas da música nacional. E o Theo caiu mais 40 pontos no meu conceito por ele ouvir o latino. Pior, né? Ele ouviu o Kuduro. Não, mas o Kuduro é pop e ninguém tá citando, não. Tu vê que até agora a unanimidade é o pessoal não ir muito com a cara do latino nem com a do Jota, né? Pois é. Agora eu vou contar minha história que me foi autorizada pelo meu amigo e agora pertence a mim. É. Ela explica o fato de ele odiar o sistema de telemarketing. Bom, um dia ele havia saído com a namorada e depois de um jantar romântico e tal, ele levou a menina na conversa e convenceu ela a ir passar o resto da noite no motel. Ia. Olha aí. Tudo ia bem até que o celular começou a tocar. Ixi Maria, quem é que deve ser, né, cara? Pois é, nessas horas, né? As primeiras vezes ele apenas ignorou, como todo bom ser humano normal, né? Pois é. Mas lá pela décima chamada... Caraca, décima chamada. Ele já começou a perder a paciência e decidiu atender. Pensando ser alguém da família, algum amigo com problemas e tal. Até a história bem normal, né? Poderia acontecer com qualquer asilado. Pois é. É isso que do outro lado da linha uma voz dizia: boa noite, senhor fulano. Estamos ligando do banco tal para lhe oferecer um cartão de crédito. Com vantagens ilimitadas e adicionais gratuitos. Olha aí, cara. Filho da puta, cara. Tá isso aí. Bem, meu amigo deu aquela respirada de concentração e soltou um sonoro. Vai tomar no... censura, né? Então, minha... no meio de uma... um motel e você me encher com a cartão, olha aí, meu. E parafraseando o Joel, ou quase, ele ainda disse: vá vender o cartão na p*** que o p***. Depois dessa, ele nunca mais foi incomodado pela tal empresa de cartão de crédito. contar o Orkut, olha aí, cara. Olha só, cara. A gente, no programa anterior, pediu a opinião de vocês sobre o Orkut. A gente ia entrar nessa mídia Orkut e tal, a gente queria saber se vocês acompanham, o que vocês acham. É, a gente fortaleceu o Orkut, né, cara? A gente quer saber dos ouvintes se eles acham que vale a pena. Eu, particularmente, nem uso mais. Porém, com certeza era uma boa vocês usarem também esse meio para divulgar o programa. E como boa fã que sou, tenho divulgado o programa para todos os meus amigos, família, cachorro, papagaio. E agora também, vocês são o programa garantido de uma das lojas mais legais de RPG e anime aqui da cidade. Olha só, cara! Aí ficou legal. Ela só não mandou o nome, porque se tivesse mandado, a gente também citaria aqui. Ah, agora, vixe, eu não tinha lido isso. Ela se justifica, né, dizendo que não vai dizer o nome da loja, porque, enfim, não estão pagando porra nenhuma a ela. Olha aí, cara. A gente também entende o lado da nossa querida amiga Nádia, né? Quem relógio trabalha mais de graça. Bom, e ela aqui tem duas perguntinhas, quiz da Nádia agora. Vamos lá. Bom, a primeira, quais são as cores favoritas de vocês? Vai lá, a minha é o vermelho, né, cara? A minha, cara, eu diria que seria o amarelo, eu acho. A do Manel deve ser a rosa, né? Porque... Manel, esse bicho deve ser o preto, porque há indícios de ele ser daltônico. Segunda, pergunta pro Teto se ele realmente não tem nada melhor que jogar RPG. Na verdade ele tem, né, cara? Tomar cachaça, né? É, mas eu ainda não sei, isso aí é uma questão passional, né? Geral Manel vai responder isso aí nos comentários. Nada daqui, abraço e fiquem com já. Que deve ser alguma divindade. Próximo e-mail é do Pedro Albuquerque, 15 anos, Fortaleza de férias e ouvindo a ZillaCast. Olha aí. Inclusive, curta a doidada em suas férias, porque... Vá pra Comic Con, né, também, né, cara? Vá pra Comic Con, você está escalado aí, você e seus amigos, junte a turma do seu prédio, o pessoal da empresa do seu pai, espalhe. Fala, Zilla, o cast da semana passada foi inteiramente massa, mas senti falta de alguma coisa... Que dão raiva, e que quando acontece comigo, me seguro para não mandar ir à merda. Uma das coisas é empregado de banco ou de agência aí, mais uma vez, cara. Um abraço aí pros bancários, né? Ou de agência de telefonia que liga pra casa do indivíduo pedindo pra ele fazer aquele cartão, né? Aí de novo. E vai ter trilhões de vantagens. Outra coisa que também que dá raiva é a mulher que liga pra casa. Olha aí, cara, esse negócio de telefone é recorrente, né? Tu é louco, mano. O telefone é um caso sério, mano. É a mulher que liga pra casa da pessoa perguntando se ela quer ouvir um trecho da Bíblia. Porra, eu nunca ouvi não, mano. Sério mesmo, cara, que existe isso? Eu nunca vi não, isso aí. Sabe que era uma coisa massa? É. A gente ligar pras pessoas aleatoriamente perguntando se elas queriam ouvir um trecho do Aziz. Ficava bom, não ficava não, cara. Ficava foda, cara. Marketingzão aí. Se você souber alguma maciota de fazer ligações gratuitas, né, de orelhão, dê a dica pra gente, que quem sabe a gente não começa a fazer isso, né? Pois é. Aí o Pedro Albuquerque diz aqui que adoraria se o Azila entrasse no Orkut. Olha aí, cara. Um voto importante porque o cara é da nova geração, né? O cara tem 15 anos. Pois e é. Se ele tem 15 anos e utiliza e curte o Orkut, né? É um forte indicador. Aí ele diz aqui também que uma sugestão de vlog seria massa se a gente fizesse um quadro estilo Amy Winehouse que tinha no Pânico. Só que dessa vez o Theolus vestido de Amy Winehouse. Por incrível que pareça, essa daí é uma possibilidade que está sendo cotada e já chegou muito perto de ser viabilizado. E quem sabe a gente não reativa esse processo aí, mais que a gente continuar afirmando que 2012 vai ter muitas surpresas. Inclusive no próximo programa já vai ter uma palhinha. É, pois é, cara. E vamos lá que o Manel vai se vestir de Amy Winehouse, né? antes de falar sobre sonhos, cara, a gente tem que começar a falar sobre o sono, né? Que é o que vem antes dos sonhos, né, cara? É o motivo das tuas piadas lá no trabalho, né, mano? Mas beleza, o sono, cara, ele tem... Pra quem não sabe, o sono ele tem vários estados, né, cara? Ele tem vários níveis, né? Um dos primeiros níveis é aquele estado de vigília, né? É o sono lerdo. É quando a música tá normal ainda. Pera aí, mano. mas o estado de vigília, né, é quando o cara tá acordado, não? Não, é. O estado de vigília é quando você tá acordado, mas você já começa a pegar a piaba, né? O cara começa a ir pro lado, assim, né? Devagar e tal. É, resumindo, é o Joel lá no trabalho. O primeiro nível é a pegação de piaba, né? O cara tá lá, estado de vigília. N-REM e o sono REM, né? Que são os dois que o cara já começa a dormir de verdade, né? Que é aí que começa o sono. Mas por que a pessoa sente sono? Deve ser porque a pessoa fica cansada. É um estado do corpo que necessita do descanso das trevas. Assim, o que eu sei é que o ser humano, ele todo, quando tá acordado, seus olhos estão abertos e estão pegando, captando novos sons, captando novas imagens, e aquilo vai se arquivando no cérebro, mas não vai se organizando. O sono serve exatamente pra isso, você reorganizar as ideias. Você tem tudo armazenado, mas falta botar cada coisa no lugar, é o que você faz quando dorme. Teoricamente o sono é pra você recuperar as energias, né? Não. Eu concordo aí com a teoria do Jota. Existe essa teoria também. Sono é muito mais, vamos dizer, pro cérebro trabalhar sozinho do que pra recuperar as energias do corpo. Quer dizer que o sono é como se fosse o backup da mente, é isso aí. O primeiro estado do sono é o N-REM, né, que é onde tem os quatro níveis de estágios do sono, né, que normalmente você começa com o primeiro estágio, né, que é aquela sonolência e tal. Normalmente ele dura 5 minutos, esse primeiro estágio. E é aquela sensação que você tem quando você começa a ter pensamento incerto, tal, aquela sensação meio... você tá meio longe, né, que você... Drogas! É aquela sensação que você tá meio longe, você não sabe... Eu já avisei pro Joel deixar esse negócio de drogas, mas ele não deixa nem a pau. Geralmente esse estágio é o estágio onde você é acordado facilmente, né? Você tá assim... É aquele estado, mano, que o cara de tá assim aí, não, mas eu vou assistir o filme. O cara vai virando a cabeça assim pro lado. A mulher do cara dá uma cutucada aí, não, eu tô acordado, pô, eu vou assistir o filme. O cara se caindo de novo pro lado, né, e tal. Bom, o estágio 2 é aquela onde a pessoa já começa a dormir, né? No estágio 1, você ainda tá sonolento, mas tá meio que acordado, né? Você já tá naquela piaba mais forte e tal, você não consegue acordar. Né? Vixe mesmo. Aí você passa pro estado 2, depois de 5 minutos. Você ainda não tá dormindo profundo, né? Você dura... Esse estágio dura 5, de 5 a 15 minutos. Que as frequências do cérebro começam a ficar mais lentas, né? Você começa a ficar mais sonolento. Nessa fase, pra você despertar a pessoa nessa fase, você tem que ter um pouquinho mais de esforço, né? Tem que raspar a sobrancelha do cara. Tem que dar um tapa na cara dele e tal. Tal, você passa pro nível 3, que a piaba já lhe derrotou aí nesse estado aí. Aí você não acorda mais. Estado 3 é a morte? O cara morre, mano. Estado 3 é a morte, aí. Eu também interpretei dessa maneira aí, mano. O negócio que o cara vai e não volta mais, mano. Que porra é essa? Tu sabe que tem religiões ali, inclusive a religião do Manel, que é aquela, é dita que no estado de sono, o espírito do cara tem facilidade de enxergar outros planos, né? É, cara. O que é que tu diz isso aí, Théo? Acorda, vai tu. Durma, filhinho do coração. 15 minutos depois do estágio 2, começa o estágio 3 e o 4, que é onde a pessoa tá no sono profundo de verdade. Começa aí. O estágio 3 e o 4, tem gente que diz que eles dois acontecem ao mesmo tempo. Aqui tá. Isso é polêmico, isso é polêmico. É uma daquelas merda que bota no Facebook, bota. Se você acha que é os dois ao mesmo tempo, curta. Se não, compartilha. Pois é. Eu compartilharia essa parada aí. Compartilharia o quê, mano? Valeu. cara tá dormindo, velho, de novo. No estágio 3, a pessoa já tem uma dificuldade muito maior pra ser estimulada a acordar, né, cara? Você tem que, tipo, bora, acorda, meu! Balançar o cara, não sei o quê. E no estágio 4, é aquele sono em que... Esse estágio tá morto. Estágio 4 é aquele que você abre a boca e as moscas andam passando e você lá, dormindo. Cheio. Olha mesmo, né? Música tem, porra. Agora, uma coisa curiosa que tu ainda não falou é por que, que o nome desses estágios são N-Rain. Ele não sabe, ele se vai te responder. Muito bem, então vamos adiante. O N-Rain, cara, é aquele. É uma sigla pra Non-Rapid Eye Movement, que é o que significa o não movimento rápido dos olhos. Porque quando o cara tá dormindo, seus olhos ficam se movimentando rapidamente, né? Eu nunca prestei atenção nisso aí, não. Ó, mano. É aquela virada de olhos, né? Quando o cara vai dormir. Caralho, mas não, mano. É, cara. O olho do cara começa a virar e quando você tá dormindo, você fica dando esse stream leakzinho nos olhos aí, né? É, não, é tá, sério, tá se é, transformando, mano. Né? É sério, cara. Então quer dizer, quando o cara dorme, a íris dele vai lá pra cima. É, cara. Fica, o cara fica estilo aquela olhada do Zacarias, que é o cara rodando o olho, cara. Fica daquele nível ali, mano. Tu sabe que eu imaginei o Bison da Capcom, né? Bison... Pisou o olho todo branco. É, mano, o cara fica com o olhozão branco. Vocês já levantaram a pupila de alguém quando tá dormindo? Já. Eu já puxei a pálpebra, assim, soltei de uma vez. Vê isso, cara. É, porque realmente se o cara puxasse a pupila, cegava o cara, né? Então a pálpebra é mais indicado mesmo. Já abri a pálpebra do meu irmão quando ele tava do... Ele é mais dormindo, né? Pois é. Aí, beleza, ele tava lá, tava dormindo. Aí eu abri o olhozão branco, vixe Maria, já veio isso aí, velho. Então, mano, aqueles seriados policiais quando o cara morre, mano, negada, puxa a pálpebra desse bicho. Se o cara vê a íris, o cara papocou, né, então. Pois é. É melhor do que tirar o pulso, mano, é não isso aí. Pois é, né? Deve ser. Porque muito... o cara chega assim, em vez de medir o pulso com os dedos, mano, o cara abre a pálpebra, mano. Se vê a íris, não. Esse bicho aí já papocou. Durma, filhinho do coração. Estágio 3, ele dura mais ou menos uns 20, 15 minutos também. No estágio 4, você já demora mais, que são 40 minutos de sono profundo. Já é quando você tá dormindo de verdade. É no estágio 4 que o cara sonha, então. Não, aí. Ainda não. Você, além do sono N-REM, que é o não movimento rápido dos olhos, depois desses quatro estados, você entra no... No limbo. Você entra no sono REM, que é o Rapid Eye Movement, né? Que é o movimento... É o sono fodão. É, o sono fodão. É o movimento rápido dos olhos. Aí você tá dormindo de verdade aí. É, mas então quer dizer que aquela dormida que o cara dá depois do almoço de uma hora não serve pra porra nenhuma na vida do cara. Não, então serve assim, né? Tá ligado que quando o cara foi comprovado que é massa o cara dormir depois de estudar, por causa que o cérebro consegue reter mais as informações que ele estudou pelas últimas horas. É por... Ah, não, isso é uma desculpa foda que tu deu pra tua mãe, né? Porque tu era estudante. Não, mas é exatamente o que eu falei, porque o doido tu estudou... É verdade, doente. É do jeito que eu falei, porque tu estudou e o cérebro reorganiza o que tu aprendeu, entendeu? Ele consegue armazenar mais informações. Ah, mas então não é, na verdade, o backup da cabeça, né? Então é o aquele, como é, que o pessoal faz no computador? Tela azul. Só o cara dando erro na cabeça. Tela azul é tipo coma, né, cara? Tela azul, pronto. Você desfragmenta a sua cabeça, né, cara? Nessa hora aí, quando você tá dormindo. No sono REM, é aquele sonozão pesado mesmo. E todo esse ciclo dura mais ou menos uma hora e meia, uma hora e vinte, por aí. São vários ciclos, né, durante o sono que você tem. Você vai, passa pelo estágio 1, 2, 3, 4, pro sono REM. Aí volta, todos os níveis de volta. Aí você volta? Seu sono fica oscilando o tempo todo entre os estágios. É não, mano? É, você acorda. Geralmente, quando você vai e vem, né, nesses estágios, quando você acorda, é aquela parada quando você tá dormindo, né, de lado. Aí você acorda, dá aquela espreguiçada e dá aquele. Aí vai, vira pro outro lado e volta a dormir, né? É, mas então quer dizer que com tudo que tu disse, eu, por exemplo, como sou uma pessoa que tem um sono pesado, eu tenho um sono decente, né? É, tenho um sono. Porque o que eu tô entendendo é assim, pela explanação que tu fez de todos os estágios do sono, aquele malandrilson que tem um sono leve é o cara que não passa do estágio 2, né? Ele fica 2x2, 1x2, 1x2. Então ele tem algum distúrbio, mano, não é não? Caralho, eu tô fudido. 1x2, 1x2, 1x2, é. Eu tô fudido. Aqui não pode fazer nada. Se você encostou na porta do meu quarto, basta chegar perto, eu tô acordado já. Caraca. Você não precisa encostar na porta. Meu irmão, pois quando eu estiver dormindo, mano, pra negada me acordar é um problema sério, viu, mano? Puta merda, bicho. Mas pra ter uma ideia, mano, pra acordar o Manel, mano, o cara tem que derrubar o malandro da cadeira. Oxi. Tu sabe que isso aí só melhorou, mano, depois que a turma assistiu o Inception, né? Pois é. Que antes era um desespero doido pra negado acordar um Manel e tal, uma putaria. Aí depois que os caras viram o filme, pegaram a maciota aí. Hoje foi massa, a porra do celular não tocou, era pra acordar 8 horas, aí o João já chegou aqui na hora da sair. E eu ainda tava dormindo o primeiro sono. Tem aquele ditado quando o pessoal diz que, ah, enquanto vocês estão aí, eu já tô no décimo sono, não sei o que e tal. Vem disso aí, cara, desse ciclo do sono, que você vai, vem, acorda, volta a dormir. Mas aqui depende da religião do cara. São 5 estágios, aí você passa por esse ciclo várias vezes durante a noite. Quando a cada 5 é um sono, entendeu? Não, mas isso aí tu tá elaborando a tua teoria agora. Eu acho que não funciona assim, não. O que eu entendi da explicação do sono que funciona na minha mente é o seguinte. Todos os estágios do sono são preparatórios pro cara entrar no sono REM, né? Entre aspas, né? São preparatórios pro cara. Porque é como eu tô dizendo, mano. Os 4 primeiros estágios, mano, isso aí não agrega porra nenhuma pra vida do cara. O cara tá lá e tal. Não precisa chegar no zen pro corpo do cara descansar, não, mano. Que mano é zen, mano? Que porra é o zen? Sim. A atividade cerebral do cara fica mais intensa nessa hora que o cara libera os hormônios pro crescimento físico do cara e tal. É o que é que se conclui? Que quem não tem um sono pesado tá fudido, mano. Não, mas aí vai depender do organismo do cara, né? Caralho. Vai depender do organismo do cara, né, cara? Se o cara, sei lá, tem um organismo mais forte ou mais fraco, vai depender do... Sabe por quê, mano? Eu conheço gente que diz que raramente sonha à noite. É. Aí o cara já deduz uma coisa. Bom, esse bicho não chega no REM. No máximo, ele chega no nível 4. O cara diz assim... infeliz, né? Pois é, o cara diz assim, não, mas meu sono é leve, mano. O cachorro do vizinho dá um latido, eu me acordo. O cara tá fudido, mano, na vida, mano. Mas tu tá ligado que quando a pessoa fala, eu não lembro do que sonhei, ela tá falando... É tipo assim, não é que você não sonhou, é que ela somente não lembra. Você sempre sonha. Não importa o que aconteça. Você tem aquele flashback da mente que você não sabe, você sabe que sonhou, mas não lembra. Mas há rumores que todos nós sonhamos todas as noites. É mesmo? Que sonhou com o quê, Théo? Todo dia você sonha, todo dia, sendo que... Tu sonhou com o quê, Théo? Tá louca, seu bosta. Todo dia você sonha, certo? Sendo que, porém, o corpo ele tem que chegar até um certo nível... O sonho tem que chegar até um certo nível para você ter aquela capacidade de lembrar do sonho pela manhã. Na verdade é assim, cara, quando você tá no sono REM, você teoricamente tá... Anais. Não, o seu cérebro, ele fica como se estivesse... Dormindo. Não, dormindo não. Você fica como se você estivesse acordado e não acordado ao mesmo tempo. Por isso que você sonha e você projeta imagens na sua mente durante esse sono. Sabe por quê, mano? Porque o cérebro do cara, ele é o componente mais fodão e mais importante do corpo. Cara, isso é foda, cara. Na minha concepção é o seguinte, mano, o cérebro, devido a ele ser um cara muito fodão, ele ao mesmo tempo é meio prepotente. É o que é que ele imagina? Que o resto do corpo, mano, só tá ali atrapalhando ele, né? Se fosse ele sozinho, ele resolveria tudo numa boa, mas ele é ligado ao corpo, né? É o que acontece no sono REM, ele desliga tudo, fica só ele. Agora eu sou o melhor, né? Esse bicho. Pois é, mano. Isso aí já é uma prova de poder, porque o corpo não pode fazer o contrário, né? O cérebro pode desligar o corpo, mas o corpo não pode desligar o cérebro, né? Cara, isso aí é... Ele fica lá e, não, mas agora que eu tô aqui, eu vou fazer a realidade do jeito que eu quiser. E uma das coisas foda, cara, de sono que eu descobri fazendo a pauta desse cast, porque assim, quando você tá dormindo, o cérebro, cara, ele desliga algumas partes dos seus neurônios pra que você não fique se mexendo durante o sono. Agora que tu vai descobrir isso. Não, pra você não executar os movimentos que você faz no sonho na vida real. Então, por exemplo, você tá sonhando que tá correndo, por exemplo. Se o seu cérebro não desligasse, você ia correr de verdade, dormindo. O que eu acho que acontece quando alguém tem algum distúrbio, né? De sonambulismo e tal. O cara tá andando lá e tal, mas é porque o cérebro não conseguiu se desligar, né? Dos neurônios. Outra parada foda também, cara, é que durante o sono, o cérebro, ele começa, como o Neto falou aí, começa a liberar vários hormônios, né? Um dele é do crescimento, né? Que é importante pro adolescente, que ele cresce. Inclusive, se o Gondor estivesse gravando, ele ia dizer isso aí. Tem certos caras que participam do cast do programa que acham que malhando 1 hora por dia e dormindo 3 horas por dia, o cara vai ficar gigante. Isso aí é uma resposta que é impossível, mano. Justamente por isso. Porque o cara precisa de altas doses de sono REM pra poder liberar os hormônios que fazem o corpo do cara crescer. Então, se o cara malhar desesperadamente e dormir 4 horas por dia, o máximo que o cara vai pegar são varizes zonas cavalares. Agora, máximo outro hormônio foda, cara, também que o cérebro libera durante o sono é a leptina, que é... Leptina é do mal, hein? Leptina é o hormônio, vamos dizer assim, é o hormônio da obesidade, né? Tá presente mais forte em pessoas obesas. Aí não diz que é do mal. Quando esse hormônio é liberado, você dorme, você não sente fome, né? Não é isso que acontece geralmente? Depende, mano. Quando eu acordo com sede. Ei, Neto, quando tu ficou gordo, tu estudou sobre isso aí? É porque assim, quando... Eu fiquei gordo, mano. Depois que tu ficou gordo atualmente, tu estudou sobre isso aí. Caralho, tu tá gordo, mano? O cara não... Esse bicho é doido, mano. Na verdade é o seguinte, mano. O cara não... O Manel, mano, ultimamente tá tão magão, mano. Esse bicho aí... Um ser humano normal, tendo como base o Manel, na mente dele é gordo, mano. Entendeu? Então ele que tá raquítico, né, cara? É, mas esse bicho aí... Se ele deixasse o bigode, mas esse bicho fazia um cosplay do Madrugazão irado, mano. Isso é mentira, mano. Quem nunca acordou de madrugada com vontade de comer o pastel que o cara guardou a metade? Não, mas aí o cara acordou, o cara liberou o hormônio de volta, né, cara? É porque um outro rival muito foda do cérebro é o estômago, né? Aí é foda. Esses bichos sempre estão numa briga interminável, né? O cérebro assim, não, porra, não come isso não. Aí o estômago assim... Durma, filhinho do coração. Parada foda também, cara, do cérebro. Que o cérebro, ele sabe o tamanho da sua cama. Não, isso é pegadinha, mas isso é pegadinha. Mas é claro que ele sabe, porque antes de você ir dormir, você viu ela. Pois é. A teoria zola aí, grotesco. Os caras pegam a trena e vai lá, né, medir a cama. Não é que ele saiba o tamanho só pela visão. Quando tu vai dormindo, tu se movimenta enquanto tu dorme um pouco, certo? Então, ele já vai medindo mais ou menos onde é descida, onde não é. Por isso que, às vezes, quando a cama é nova, você cai da cama, porque o tamanho da cama é diferente. E quando você dorme muito em cama de solteiro, e você vai dormir em cama de casal, você ocupa pouco espaço dela. Eu vou dizer a minha teoria e o porquê que eu acho isso não é verdade. A minha teoria é que o cérebro desse bicho deve ter, tipo, um giroscópio do iPhone. Na hora que esse bicho vai vendo que o grau de inclinação não dá mais pra voltar, esse bicho, volta aí. Isso aí, eu acho que a teoria do Jota não é muito válida, porque, vamos dizer, eu já vi, mancho, o Theo ser levado bebaço pra casa, né? E esse bicho dormindo num sofá, que é bem estreitinho, o cara não cair, mano. Mas é exatamente por isso, porque quando tu dorme no sofá, tu antes de dormir já notou que tá dormindo no sofá, tá entendendo? Não, mas aí o cara é muito louco, mano, chumbado, mano. Esse bicho não tem noção de onde é que ele tá dormindo, não, mano. Ah, claro que ele tem, cara. Quando você tá bêbado, você não tá louco, daí. Você não... tá seu cérebro bêbado, tá funcionando tá louco, normal. Seu cérebro... É importante que o Theo para quando ele quiser e vamos aí. Durma, filhinho do coração. É, mas teve várias vezes que o cara tá aqui dormindo, macho. Aí vai se mexendo e tal, mexe pro lado, mexe pro outro. Aí de repente o cara tá de costa pro final da cama, pro lado que vai o chão, né? Pro lado que você sai. Pronto pra aí, cair, macho, né? Você tá ali meio na pontinha, macho. Ali um peidinho você cai. Aí quando você gira pra trás, que era pra se largar no chão, automaticamente você... O corpo vai e volta, mano, tá entendendo? Assim você não vai, É o giroscópio, pô. Você chega lá, aí o sensor aranha até o luziano volta, tá entendendo? Mas agora uma coisa que eu quero que tu me explique é o seguinte. Que porra é aquela na hora que o cara tá dormindo, mano, que o cara sente a sensação que vai pisar e passa direto? Aquela sensaçãozinha que o cara vai cair, se liga, o cara tá aqui, aí tu sente que tu tá tipo pisando uma coisa e o chão falta. O pé do cara passa direto. Eu já vi eu correndo, aí eu ia me largar num buraco, aí eu acordei no buraco. Acordou no buraco, já veio isso. As drogas, histórias, né, de carnaval, né, isso aí. Puta merda. Não, eu acordei quase caindo, entendeu? Quando eu fui dar a passada, essa sensação de cair, aí o cabo acorda, tipo... Um susto, né? Se tremendo assim, entendeu? Indo um pouquinho pra frente, assim. Se indo pra frente, assim, entendeu? Como se fosse cair. Tá se complicando aí nessas todas as explicações. O primeiro o cara cai no buraco, e depois o cara acorda se tremendo. Na verdade, ele não tá tremendo, era convulsões, né? É isso. Vai morrer, né? Vou passar pro próximo. Vai se complicar isso aí. Lá, cara, agora uma parada foda, cara, é quando você começa a confundir o que é sonho e o que é realidade, cara, dentro do sonho. Porque assim, cara, você dorme e tal, você tá sonhando, você acha que tá dormindo, você não sabe se tá acordado, se tá dormindo. Isso já aconteceu comigo, cara, uma vez. Inclusive, algumas semanas atrás, eu tava dormindo, eu nem sei, na verdade, se eu dormi, se eu sonhei, eu sei que se eu tivesse sonhado, eu tava sonhando que tava... Lombrado? Drogas, muitas drogas. Eu tava sonhando que tava acordado na cama, cara. Eu não lembro, cara, se eu tava dormindo ou se tava... Não sei se eu passei o dia todo, a noite inteira acordado, sei lá. Eu não lembro mesmo. Esse negócio de sonho, eu só tive uma vez. Eu lembro que eu tinha uns 10... 9 anos, cara. E eu lembro muito bem porque eu tive algum pesadelo, eu me acordei de repente, cara. Aí eu me acordei, cara, e eu sabia que tava sendo de novo porque, afinal de contas, o demônio tá do meu lado. Aí eu acordei. Como é, mas que tava do teu lado? Demônio, cara. Tinha um caralho, demônio com asas sentado do lado. Que isso? Aí eu olhei, aí eu tomei um susto e me acordei. Cara, uma parada foda. Um pesadelo foda, cara, que eu tive. É, que eu me lembro. Foi o seguinte, eu tava deitado lá e tal, dormindo. Aí comecei a sonhar que tava deitado na cama também, né? Aí eu olho pro os meus pés, aí começa a subir uma porrada daqueles escorpião preto, aquele filme do A Múmia, aqueles escorpião gigante preto. Aí tu jogou no bicho no outro dia. Um bocado de escorpião. Altos escorpião em cima de mim e tal, subindo e tal. Joel aí com a mesma fraqueza do Wolverine, né? Cheio de escorpião no corpo pra poder ficar fraco. Meu amigo, eu me lembro que eu acordei de uma vez, eu saí correndo do quarto e fui parar lá na cozinha. Caralho. Cara, tá louco. Eu saí correndo da cama de uma vez. Fala, meu Deus do céu. Eu tô não matou essa porra, deixa de ser frouxo. Tinha uma ex-namorada minha que ela falava muito negócio de sonho, só que de ela conseguir saber o que acontecia no sonho como premonição pra sua vida, entendeu? Sim, cara. Tem. Geralmente terminava com presságio de morte. Caralho. Caralho. Mas é porque o teu totem em sonhos é o demônio, mas é foda. Esse negócio de premonição em sonho, cara, tem gente que realmente acredita que existe, né, isso aí. Cara, eu já premoni alguma coisa, mas nada muito. Talvez, tipo assim, até, ó, tipo, uma vez eu tava dormindo e eu sonhei que tava passando na TV, isso era bem novo. Sempre fui filmar com o Michael Jackson, eu sonhei que tava passando aquele filme dele, Moonwalker. Aí, cara, eu acordei e tava passando o filme, entendendo? Só que, tipo, pode ter sido alguém que comentou enquanto eu dormia e meu cérebro pegou aquilo no ar e tomou como realidade do sonho, entendendo? Mas eu já vi uma coisa muito mais foda. Já teve uma vez que eu tava assistindo, mano, no tempo do Intercinha. Cara. Aí começou a vinhetazinha do Intercine, ó, caralho, mancha, era foda se passasse o filme tal, mano. Passou, mano, assim que terminou a vinheta. Pra mim eu pensei assim, porra, mas se a Mega Sena acumular, você acumulou. Por que tu não pensou em ganhar, porra? O negócio é acumular. Pois é, cara. É porque eu não tinha jogado. Foi. Esse negócio de déjà vu, alguém já teve isso aí? Cara, direto, velho. Não, é porra de déjà vu, não, mas o negócio aqui é sonho. Então, déjà vu é o quê? Você faz alguma coisa e tem a nítida certeza que já ferra aquilo antes. Exatamente. O que isso tem a ver com sonho, mano? Só por curiosidade. Tem a ver no sonho também, cara. Porque você. Não, ele tá delirando, Joel. Quando você sonha com alguma coisa, por exemplo, você sonhou que tava no lugar tal, no jardim tal, conversando com a pessoa tal. Quando você se lembra daquele sonho, você tem a nítida certeza que você já passou por aquilo alguma vez na sua vida, por mais que você nunca tenha visto aquele local na sua vida. Cara, isso acontece muito comigo, déjà vu, mas eu não consigo lembrar da onde eu vi, eu sei ou ouvi já aquela conversa, atendendo aquele filme. Tipo, pode ser uma coisa que eu nunca vi antes, eu começo a ver, eu tenho a mesma sensação que eu já vi aquilo. Só que, tipo, não vou dizer que eu vi em sonho, não sei onde foi que eu vi, eu não consigo lembrar. Eu sei que eu já vi, agora não sei onde. Déjà vu é tipo um mecanismo mais acelerado do cérebro. Que, por exemplo, é como o Jota disse. Eu tenho sensação de déjà vu, mas pra mim é totalmente explicável. Mas é tipo, eu tô lá no trabalho, aí eu tô, sei lá, escrevendo um texto, lendo um artigo e vendo um vídeo. Aí nesse exato momento meu chefe me pede pra fazer uma coisa. É o porra, mas acho que isso eu já fiz. Só que são situações que normalmente eu sempre tô fazendo, apesar de serem várias. Do mesmo jeito um filme. O cara tá assistindo assim um filme, aí o filme é inédito, o cara é no cinema e tal. Aí o ator faz exatamente o que o cara imaginou que ele ia fazer. Tu, porra. Então naquela situação que você, por exemplo, você pensou numa música e começa a tocar de repente. Aí é que isso tem a ver com o déjà vu, mano. Me diz, mano. É, velho. Cara, o que isso tem a ver, mano? Isso pode, tipo assim, ó, negócio de déjà vu de filme, de conversa, conversa é porque, tipo, todo mundo conversa, entendeu? Muitas vezes você começa a conversar a mesma coisa, e filme é a mesma coisa, como, por exemplo, a gente assiste muito filme, a gente começa a conseguir prever o que vai acontecer no filme, entendeu? Exatamente, mas isso é como eu tô dizendo, eu faz sei sentido, isso aí é de roteirista, é de diretor que tem mania de fazer determinadas coisas, e o cara se acostuma, mano. Por isso que déjà vu, mano, a não ser que seja uma coisa muito louca, mano. O cara chega porta, assim, pô. Aí uma mulher estranha entrega um bilhete. Aí você, caralho, mas eu já vi essa mulher e tal. Não, mas aí você abre o bilhete, o bilhete tá em branco, alguma parada dessa. É, ou você tá andando na rua, aí passa uma mulher de vestido vermelho, você olha pra trás, de repente na sua frente tem um agente. De repente o quê, mano? Na sua frente tem um agente. Um agente? Porque assim, né, acontece também. O pessoal até... Direto. Confundir isso até com viagens entre outras vidas, né, cara? Pro pessoal que acredita mais em espiritismo e tal. Viagens em outras vidas e déjà vu não faz o menor sentido. Porque, tipo, nada... Tipo assim, se tu pegar... Vamos pegar nem muito, vamos pegar 25 anos atrás. Não é muito tempo, não. Se alguém que viveu 50 anos pegar 25 anos atrás, tudo era totalmente diferente. Não tem como você ter um déjà vu. Não, mas eu vou discordar de ti pelo seguinte, porque quem era pra estar dizendo isso era o Thelma, mas como ele é um total leigo da religião que ele segue, por exemplo, pra mim, a única explicação pra déjà vu válido e pra premonição é com base no espiritismo, do cara ter outras vidas e, vamos dizer, viajar entre planos. O que acontece? O cara que é espírita, que o Theo disse que ele é, mas não segue porra nenhuma da religião, o cara acredita em níveis de evolução espiritual. Aí o que é que acontece? O ser humano conhece a Terra, só que o cara que é espírita, ele acredita que o espírito, a matéria espiritual, viaja entre os planetas em velocidades altíssimas. Por exemplo, recentemente descobriram aí um planeta que tem exatamente as mesmas condições de vida da Terra, só que ele é 3 vezes maior. É 8 milhões de anos-luz, né? Uma parada dessa. Pois é, o cara viajar daqui pra lá é 200 mil anos. Aí o que acontece? Nada impede, por exemplo, de lá ter vida da mesma maneira que aqui na Terra, com algumas diferenças, e o Theo, por exemplo, está aqui reencarnado, tendo vindo desse planeta. É o que eu estou dizendo. E, inclusive, para quem estuda espiritismo, julga que a Terra é um planeta para espíritos de baixíssimo nível, mano. Muito baixo. O cara tá pau a pau com animais, insetos e tudo mais. Cara, agora, há um tempo atrás, mas eu tinha um sonho que era foda e o Jota vai me dizer a origem do meu sonho. Mas no sonho eu sentia sede, mano. Muita sede, macho. E a porra, mano, não conseguia beber água, mano, de jeito nenhum. Eu chegava em casa e tal, tava faltando água. Não, mano, porra, caralho. Não sei o que e tal. Aí eu não sei o que, no vizinho, não tem água e tal. Isso eu já ficando puto. Eu, aí é, bichão. Pois eu vou na torneira e vou beber água. E aí, o que é que tu vai fazer? Essa galera não pagou a conta, mano. Não, mas se liga, mano. Aí, vamos dizer, a minha resposta cerebral era isso. Ah, então eu vou na curva, eu vou beber da torneira, porque eu tô com muita sede e tal, não dá. Macho, me dava uma fraqueza nas pernas e eu não andava. Que porra é essa, mano? Eu com sede aqui e tal. Sonho, uhum. Mano, tem essas coisas, pelo menos pra mim. Por mais que eu pergunte pelas pessoas que eu interajo no sonho pela água, eu não pedia pra ninguém trazer água pra mim. Talvez o cérebro tenha bloqueado, né, cara, aquilo durante um tempo. Às vezes, meu, eu fico elaborando, pensando que esse tipo de sonho, pesadelo, esses sonhos que são meio penosos pra pessoa, é tipo o cérebro sacaneando no cara, mano. Agora eu vou fuder com esse filho da puta. Poxa, macho, não come aquela picanha salgada não, que tu vai me fuder, o cérebro assim. Aí o cara, não, mama tá gostosa, macho, eu vou ter dor de cabeça com essa porra, mano. O cara, não, mano, só mais 2 fatiazinhas aqui e tal. O cara fode com a pressão, mas de noite o cérebro dá o desconto dele, mano. Durma, filhinho do coração. Caraca, cara, isso aí é foda, cara. Puta que pariu, cara. A gente vai entrar na parte mais arrupiante do cast agora. Se você teve medo do cast, esse é o momento de parar de ouvir. Que agora a gente vai entrar num lado do sonho que... Puta merda, mano. Eu não dormi depois que eu soube dessa parada. Meu Deus, cara. Desmane, cara. Quem é esse cara, mano? Puta que pariu, cara. Bicho, é foda. Inclusive, quem tá ouvindo aí no computador agora, entra agora nesse site, desmane.org, ou então dá uma clicadinha aí na foto do cara no link da postagem. Tu sabe que dessa parada aí que vocês vão falar, eu também discordo, né? Eu tô só esperando vocês falando pra começar. E o que é que seria o Disman? Cara, o Disman é o seguinte, mano. Um psicólogo americano, ele... Porque que normalmente quem estuda distúrbios mentais relacionados ao sono é um psicólogo, sim, não um psiquiatra. Um psicólogo tava estudando, né, e tal, o paciente dele, que tinha um sonho recorrente com um indivíduo. Sim. Aí ele, vamos dizer, fez aquela parada de indução ao sono e tal, e fez com que o cara descrevesse esse indivíduo que estava atormentando o sonho recorrente dele. Sonho recorrente é você sonhar várias vezes o mesmo tipo de sonho. Sim. Aí beleza. Aí ele fez o estudo desse cara e tal, não sei o quê, e não encontrou nenhum grau de parentesco. Nenhum amigo antigo, não era nenhuma pessoa famosa de filme, tudo bem. E nisso, ele foi arquivando o caso e tal, a carreira profissional desse psicólogo foi crescendo, ele foi adquirindo mais pacientes, e aconteceu de um paciente relatar o mesmo problema, de estar sonhando e tal, uma pessoa estar causando esse distúrbio no sono dele, e a pessoa começou a descrever esse distúrbio. Com o mesmo cara, sonhando com o mesmo cara. Pois é, e esse psicólogo achou incrível a semelhança. Porra, o cara tá descrevendo o mesmo cara, não pode, não sei o que e tal. Ele pegou o retrato falado, cara, que ele tinha feito. Cara. E o malandro, cara, paciente desse bicho, se arrupiou todinho. Disse, cara, não pode, mano. Tu desenhou o cara que tá no meu sonho, bicho, não pode. Cara, isso é foda, cara. Puta que pariu, cara. E o psicólogo, né, disse, não, deve ser uma coincidência e tal, porque normalmente psicólogos gabaritados são razoavelmente céticos. Vou fazer o seguinte, vou chamar meus colegas aqui, acadêmicos, e ver o que é que eles têm a dizer. Meu irmão, mas começou a aparecer, claro que não em grandes quantidades, mas várias pessoas e vários relatos diferentes desse maluco interagindo com os caras, mano. Aí o ouvinte mais cético deve estar pensando, ah, porra, deve ser um cara afrodescendente grandão careca, um baixinho de bigode, não sei o que, deve ser um cara bem comum, deve ser o Nicolas Cage, né? Ah, pô, os caras estão sonhando com o Nicolas Cage, mano. Todo mundo sabe quem é essa. O Lima Duarte, né? Alguns caras comuns. Só que o diferencial, cara, é o seguinte, que eles não apenas sonhavam. Em todos os sonhos, esse cara, que até então ele é intitulado o Disman, ele interagia no sonho do cara, porra. É como se, vamos dizer, todo o sonho que o Joel tentou brigar com o cara e não conseguiu bater foi contra o Disman. Toda vida que o Theo tentava pegar uma mulher, o Disman que entrava no meio da putaria e separava os caras e dava na cara do Manel. Toda vida, sei lá, que eu tentei beber água, fosse o Disman que estivesse lá olhando, eu passando sede e tal e bebendo uma garrafa d'água. Toda vida, o que ele interferia no sonho era uma coisa marcante e demonstrava controle. E o engraçado é que o Disman, né, ele tem uma certa influência no sonho do cara, né? Ele não é aquele cara que aparece só pra estar ali, né? O mais grave é, como eu disse, a prática de você ter controle, você ter um sonho lúcido, ela é uma prática comum. Como eu disse, você pesquisar, você ler livros, você consegue ter domínio do seu sonho. É até uma atividade interessante. Você passa não só a dormir, como você interage. Tem gente que usa esse método para aprender e praticar coisas durante o sono. Só que o preocupante, e esse psicólogo conseguiu identificar isso, é como se o Disman ele tivesse um sonho lúcido nos sonhos das pessoas, entendeu? Ele entra no sonho de alguma pessoa, lucidamente interfere nesse sonho. É como se o Disman, cara, ele fosse no Leonardo DiCaprio no Inception, nível 99, né? Exatamente. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Ele entra no sonho das pessoas. O que acontece? Esse bicho é o Fred Krueger. O que acontece quando ele entra, quando ele, controlando um sonho lúcido, entra em outro sonho lúcido? Aí que tá, normal, você interage com ele, cara. Tipo, imagina que o cara que o Joel fosse, imagina que o cara que o Joel fosse brigar fosse o Disman. Certo. Certo. Vamos supor que comece uma briga no sonho do Joel e o Joel tem um sonho, e esse sonho do Joel seja lúcido. Como é que... O que vai acontecer, cara? Como é que a briga vai terminar? Ele ganhando, cara, Disman. Não, peraí, que assim, tá, até então tudo bem, né? Tava a pesquisa tava em um só local, né? Uma só região. Uhum. Que assim, aí quando os caras começaram a ir pra outras cidades, aí começaram a, vixe, meu irmão, o desmento também tá por aqui. Aí quando os caras, beleza, né? Os caras, não, vamos criar esse site aqui pra poder espalhar pra outras pessoas, pra ver. Exatamente, um site institucional de pesquisas. Eu veio me perguntar se eu tinha conhecido, ou se eu tinha sonhado com esse doente. Aí, eu sonhei com esse merda, mano. Papai, lá sonhei com bosta dele. Lá sonhei com bosta dele, mano. Cara, mas o impressionante é isso, mano. Depois que o site foi criado, vários psicólogos, não pessoas normais, ah, eu vi esse malandro, não sei o que, eu vou postar aqui de putaria. Vários psicólogos relataram que os pacientes dele tinham sonhos incidentes com esse cara. É o mais, vamos dizer, é o mais, que o que deixa você mais impressionado. E os relatos, cara, dos pacientes são impressionantes. Porque você vê vários relatos de tipo, o desmento tentando aconselhar o cara. Em outros casos, esse bicho só frescando, mano. Tem um relato lá, mano, que eu ri demais. E o cara dizendo, não, macho, ó, deu aqui, eu tava numa boa e tal, a minha vida. Eu sempre fui um cara heterossexual, mano. Mas de um tempo pra cá, macho, esse malandrilson aí me persegue no sonho, mano, tentando me comer, pô. Isso aí que é o foda, cara. Já pensou se realmente existe isso, cara? De um cara que vaga pelos sonhos das pessoas de maneira aleatória, consegue invadir o sonho da pessoa e interagir, bicho? Tem gente até que fala que isso é conspiração, cara. Que isso é o cara tentando controlar a mente das pessoas, cara. Cara, é foda, cara. Que é o pior que isso aí. É só um espírito zombeteiro, mano. Isso aí, cara, é até uma parada válida, mano. Pode ser que esse maluco da foto. Se você tá curioso, clica logo aí no na fotinha que a gente botou abaixo aí, no link da postagem. Dá uma olhada, eu garanto que algum ouvinte do AzilaCast já sonhou com esse maluco aí. Se o cara já sonhou com esse cara, manda um e-mail pra gente, cara. Naquele momento vai atentar e depois disso vai esquecer. Quando eu morrer, quando eu morrer. Quando eu morrer, eu morrer. Quando eu morrer, eu morrer. É verdade, cara. Hasta la vista, baby.